falta, Blue Jeans. Só te digo, Miley Ray, eu não sei como é que vocês podem voltar para uma terra poluída e barulhenta como a Califórnia e deixar a paz e o sossego que temos neste grande estado de Tennessee. Olha lá as faixas! Aqueles porcos não vão comer sozinhos! Eu vou já, Pearl! Leva-me contigo. Eu só preciso de uma escova de dentes e dois pares de boxers e estou servido para um mês. Sabe que o Earl, por muito gostássemos de ter connosco e as suas boxers extra longas... Eu chamo-lhe boxers de gola alta! É claro que chama-te o Earl. Eu preciso de alguém aqui para tomar conta do Blue Jeans. Uma pessoa que trate muito bem dele. Oh, claro! Eu só estava a brincar. Eu trato bem dele. Sempre tratei. Está bem, querida. Deixe-te sozinha para se despedirem. A tua tia deu-me uns boxers mais pequenos. Nunca vi ninguém que gostasse tanto de boxers. Quem é que falou? Quem é que havia de ser? Aquele que tu vais abandonar outra vez. Aí tens. Consegues falar? Não mudes de assunto. Tu tens outro cavalo, não tens? Um cavalo de Hollywood mais palhafatoso! Não! Não tenho outro cavalo, Blue Jeans! Então porquê é que me estás sempre a deixar, Miley? Não me deixes! Não me deixes! Desculpa! Desculpa! Desculpa! Desculpa! Desculpa, Blue Jeans! Miley, tu estás bem? Sim, estou bem. Foi só um pesadelo. Está bem. Ei, se quiseres falar, podes contar comigo. Ele não parava de dizer tenho saudades tuas, Miley. Isso é exatamente o que o Blue Jeans diria se pudesse falar comigo. É estranho. Eu sempre achei que o Blue Jeans devia ter um sotaque mais à Clint Eastwood. Atreve-te, pulha. Faz o meu feno. Uau, foi a pior imitação de sempre. Oh, devias ouvir o Spock. Era totalmente ilógico pensarem que eu não vos ouço a tão pouca distância. Tal e qual. Eu vou telefonar ao tio Earl para saber do Blue Jeans. Ei, usurpadora. É uma palavra nova, eu sei. Estás no meu lugar. E desde quando é que este é o teu lugar? Põe as mãos debaixo da cadeira. São os meus macacos. Filho, quero essa coisa raspada e desinfetada até amanhã de manhã, ok? Pai, eu sento-me aqui há mais de 5 anos. Ia precisar de um martelo pneumático e de um maçarico. Estou a tentar esfregar! Estou debaixo das unhas! Estão debaixo das unhas! Ora bem, está na hora de ir até lá fora, ao terraço, como é meu costume, e pedir forças para continuar. Olá, tio Earl. Eu só queria saber como é que está o Blue Jeans. Tem piada tu teres telefonado, Miley. Ele tem andado meio aloado desde que tu foste embora. E esta manhã ainda não consegui que ele comece. Vá lá, Blue Jeans, isto é ração da boa. Deixa ver. Deve ser deliciosa. Isto é mesmo boa. Deixa-me falar com ele. Eu vou lá para fora para vocês terem mais privacidade. Tio Earl? Tio Earl, vais ter de segurar-lhe o telefone ao ouvido. Oh, claro, eu sei disso. Pronto, podem falar. Olá, Blue Jeans. Ouve, eu também tenho muitas saudades, mas tu tens de comer, prometes, está bem? Por favor. Macacos-me mordam, não acredito. Não querem lá ver esta. Ele está a comer. Lindo menino, estou muito orgulhosa de ti. Obrigado. Não gostou-se muito. Pois, tio Earl. Obrigada. Beijocas. Vais comer o resto? Não? Vês? O sonho tinha um significado. Uau! O teu cavalo tinha mesmo saudades tuas. É como se vocês tivessem uma espécie de ligação telepática. Bom, nós crescemos juntos, sabes? Ele é o irmão que eu nunca tive. O irmão que eu nunca tive! O irmão que eu nunca tive! O irmão que eu nunca... Miley, tens de fazer isto comigo, senão eu pareço um tolinho. Está bem, desculpa. Eu estou muito cansada, não dormi bem ontem à noite. E a propósito, não precisas de mim para seres tolinho. Embrulha! Embrulha! Embrulha! Embrulha! Embrulha! Embrulha! Embrulha! Oh, não é a mesma coisa. Ei, Miley, não vais acabar o pequeno almoço? A única coisa que eu quero acabar é uma boa noite de sono. Um mísero telefonema e julgas que isto agora é um mar de rosas. Não percebes, rapariga? Eu preciso de ti. Também preciso de uma maçã, mas o Earl roubou uma última. Estás a olhar para onde? Isto é uma alternativa saudável a isto? Miley, não fiques aí deitada. Vem buscar-me. Pai, preciso de um favor teu. Queres ir buscar o Blue Jeans, não é? Quero, ele precisa de mim, eu preciso dele. E o tio Earl não para de lhe comer as maçãs. E eu não paro de abandoná-lo. Como é que tu sabes? Não paraste de falar no Blue Jeans nos últimos 20 minutos enquanto dormias. Qualquer outra conclusão seria completamente ilógica. Tal e qual, mais uma vez. Isto não falha. Ouviste? Porque se eu já tenho idade para ir para a universidade e se tenho idade para votar, também já tenho idade para viver sozinho. Para poderes fazer uma barba de espuma em privado. Claro, se me apetecer muito. Ei, tu podias ter trancado a porta da casa de banho, cabeça de sabão. É exatamente disto que eu estou a falar. Talvez tu consigas viver no meio desta infestação feminina de fungos, mas eu não consigo. Pois bem, é tempo deste galo abrir as asas e abandonar este galinheiro. Está bem. Vai em frente e cocoró com isso. A sério? Ora, claro. Viver sozinho é um passo importante na vida de um jovem adulto e eu apoio-te. Eu também. Ah, só te peço uma coisa. Quando voltares a rastejar para casa por não teres aguentado viver sozinho, dá uma pitadela, que é para eu ligar a minha câmara de vídeo. Ah, é? Então podes filmar isto. Eu vou ter a minha própria casa e vai ser incrível, porque apesar do que tu julgas, eu sou responsável, maduro e adulto. Estou tão feliz por tu estares aqui. Bom, querido, eu também estou feliz por aqui estar. Mas devias dizer alguma coisa simpática ao cavalo. Boa ideia, tio Earl. Nós vamos divertir-nos tanto. Está bem, querida, mas diz ao cavalo. Disseste-lhe que eu não posso ficar, não disseste? Sabes, Earl, eu estava à espera do momento ideal para lhe dar a notícia. Isto é que é ser um pai às direitas. Hã? Uau! Ah, pimba, petita, pimba! Au! Padim, padá, padu, padu, padá, padu! Uou! Meu, este apartamento é o máximo! Mas está, enfim, eu espero que não leves isto a mal. Está tão limpinho! Pois é, eu sei. E não vou alterar absolutamente nada. A Miley não acredita que eu sou capaz de viver sozinho. Mas eu vou mostrar-lhe. Espera. Não tem nenhum macacos, vê só. Ah, é como se eu não o conhecesse, meu caro amigo. Pois é. Eu tornei-me um homem, meu amigo. O que vai ser isto? Eu tenho uma banda de rock a ensaiar por cima de mim. Assim tão alto? Pois é. E é tão fixe? Pois é. Oh, olá, Lily. Não há dúvida que tens uma bela Santos. É, bom, isto faz parte do meu trabalho. Sim, nota-se. Sabes, quando a Miley faz uma Santos, também costuma fazer uma para mim, mas isso é a Miley. Aham. Eu acho que é a maneira dela me agradecer por eu lhe pôr um teto sobre a cabeça, mas... Gostas de viver aqui? Fico com esta. Oh, para mim? Oh, obrigado, Lily. Sabes o que é que a Miley também faz? Chá gelado ou limonada? Um bocadinho de ambos. É. Não sejas forreta com o gelo. Acho que tenho um sério caso de rabiosque durido. Mas não importa. O Blue Jeans e eu, au, divertimos imenso. Isso tem bom aspecto. Sim, lá isso tem. Foi a Lily que fez a Santos. Ei, Lily, gostas de viver cá em casa? Branco ou integral? Integral. Eu e o Blue Jeans divertimos imenso, foi fantástico. Bom, não admira, sempre que montas o Blue Jeans ficas com um sorriso de orelha a orelha. Uma vez disseste-me que a chave para a felicidade é nunca nos esquecermos de onde vimos e... que valgar hoje com o Blue Jeans fez-me sentir que estava em Crowley Corners. Trazer o Blue Jeans para cá foi a melhor coisa que fiz. Boa. Estou? Oh, olá, Bert. O quê? Eu vou já para aí. O que aconteceu? O Blue Jeans. Ele acabou de fugir. Uau, uau. Jeans para cá foi a pior coisa que eu podia ter feito. Miley, nós vamos encontrá-lo, está bem? No estábulo estão à procura, tu já chamaste a polícia e eu vou fazer um cartaz a dizer que Val perdeu-se. A Lily tem razão. Vai acabar tudo bem, Miley. Lembras quando tinhas 8 anos e o teu gatinho fugiu? Nós procurámo-lo por todo lado e afinal ele esteve debaixo do lava-loiças o tempo todo. Porquê é que eu não me lembrei disso? Aposto que ele está debaixo do lava-loiças. Enfim... Se eu fosse um cavalo com mais de 600 quilos, era aqui que eu me ia esconder. Blue Jeans? Miley. Miley. Blue Jeans, és tu? Oh, espera! Cá estás tu, oh, lindo menino. Voltaste para casa, lindo menino. Miley, é melhor poisares essa coisa, senão ainda assustas o cavalo que está ao pé de ti. Pá, esta não é a melhor altura para uma das tuas... Blue Jeans! Tu pregaste um grande susto. Ainda bem que ele apareceu, porque eu acho que o cartaz da Lily não ia servir para nada. É, ainda me faltava pintá-lo. Já cá estamos, rapaz. De volta à casa, são e salvo. Ok, está bem. Eu admito que as pernas estão um bocadinho curtas, mas acho que o olho está parecido. Hã? Se queres saber uma coisa, até está. Aliás, até está muito, muito bom. Espera, diz-me, ele só está a ser paternalista, não é? Bom, está a tentar, mas convenhamos, também não estás a facilitar-lhe o trabalho. Olha, tu fazes umas sandes realmente fantásticas. Tem aí muita maionese. Ok, amigo. Isto aqui não é o Tennessee. Tu não podes ir até à minha janela sempre que tiveres saudades minhas. Porque a minha janela fica a 10 km de distância, para lá da autoestrada, depois do centro comercial e ainda ao jardim do Will Ferrell. Não mostrou lá muito sentido de humor depois do meu cavalo se ter aliviado na cama de rede. Sim, ele não estava lá deitado. Oh! Ei, Miley, este foi um longo dia. Tu e o Blue Jeans precisam descansar. Ah, tens razão. Até logo. Boa noite, Blue Jeans. Dorme bem. Agora porta-te bem e fica. Fica. Fica, eu venho ver-te logo pela manhãzinha. Adoro-te. Yeah, yeah, yeah, yeah. Não era bem isto que eu tinha em mente. Ok. Bem, desta vez, a mesma sério. Fica. Não me... Amigo. Agora fica. Lindo menino. Hã? Hã? Quem quer que seja está a tapar-me o sol. Ah, oh, macacos me mordam. Ok. Eu pus um rapaz a vigiá-lo de meia em meia hora, pus-lhe a minha charpe favorita à volta do pescoço com o meu perfume e pus o Indiana Jones a passar em looping. Bom, se isso não resultar, não sei o que fazer. Eu não estou a mentir, Sr. Donovan. Um cavalo comeu o meu trabalho de casa, a sério. Oh, não. Oh, sim. É Stuart. Aqui o teu amigo tentou passar à minha frente no bar da escola, mas eu disse-lhe... Não! E agora, Guiz passa para Ronaldo. Ronaldo Pinto e... Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Ei, estás a ouvir? O quê? Um maravilhoso silêncio de um ambiente doméstico à prova de Miley. Eu sei que vocês têm os vossos problemas, mas a Miley é a minha amiga. Põe-te na rua! Enfim, era minha amiga até ontem. Mas acabou-se. Tu dizes Miley, eu digo perdão. Miley? Perdão? Miley? Perdão? Queres uma bebida? Oh, o teu frigorífico foi um WC portátil outra vida. A sério? Yeah. Oh, Jackson, não viste que não está a fazer frio nenhum? Ok, não há problema. Quando uma coisa não funciona, não entras em pânico, só tens de ligar ao senhorio. É isso que um homem maduro faz. Posso tirar umas batatas? Claro, serve. Fiz. Jackson? Hã? E se pusesses o número do teu senhorio em marcação rápida? Estou? Oh, olá, pai. O que é que se passa? Estás com saudades minhas? Bom, por muito estranho que me possa parecer, até estou. Bom, em todo o caso, eu estava a pensar em passar por aí daqui a bocadinho e... Para quê? Ah, para me inspecionar? Porquê? Julgas que eu sou estúpido, que ia alugar um apartamento com ótimo aspecto, mas que afinal está a cair aos bocados como um par de botas baratas? Não, eu estava a pensar em levar-te uma tarde. Não! Não, não, não, tu não venhas, pai. Pai... Eu já comi uma. É, eu fiz uma tarte na minha estupenda cozinha. O que se passa? Nada. Eu estou a ver um filme na televisão onde estão sempre a arrebentar coisas, é. Oh, e agora vão, não acredito, vão esmagar um melão e uma melancia numa super colisão. Tens de ver isto, não passes por cá até eu te dizer adeus. Oliver, o que é que foi agora? Nada. Só que, enfim, se o teu senhorio não vier depressa, é melhor arranjares tipo um barco. Se tu dizes mais uma das tuas piadinhas, é melhor chamares o médico. Toma. Oh, dava mais jeito uma toalha, mas agradeço. É, ao menos temos música enquanto trabalhamos. Estes tipos são bons. É, aumentem o volume. É para já! Agradecido. Eu se calhar vou deixar-te sozinho com os teus botões. E os escombros. Yep. Eu já venho. Finalmente. Pode entrar. Ei, eu! O que é que estás aqui a fazer? Sou o dono do apartamento. O quê? Para com isso! Tu és o dono do apartamento? Eu comprei o prédio todo! Este apartamento está a desfazer-se aos bocados! Eu sei! Eu até ia usá-lo como arrecadação, até que apareceu um palerma que quis arrendá-lo. Como é que alguém pode ser tão estúpido? Agora faz todo sentido. Sabes? Eu até te respondia, mas eu sou um homem adulto que vive no seu próprio apartamento. Tu não tens resposta, pois não? Não sou um homem, resolvi isto! Napoleão por no apartamento! Não posso acreditar que alugaram esta espelunca. É um idiota. Ah, foi muito engraçado, muito engraçado. Agora saiam do meu apartamento. Não tens de cair. Bem, ao menos ficou tudo arranjado. Ah. Blue Jeans. Não podes vir atrás de mim. Vai para casa. Vai para casa. Ouviste? Vai para casa. É isso que eu estou a tentar fazer. Ok. Quando eu te trouxe para cá, eu pensei que estas conversinhas iam acabar. Macacos me mordam. Eu nunca quis que tu me trouxesses para aqui para começar. Então, porquê é que estavas sempre a dizer eu tenho saudades tuas, Miley, tenho saudades? O que eu queria dizer é que tu voltasses para casa, para o Tennessee. O quê? Miley, o Tennessee é uma parte de ti. Tu tens vivido sem ele há demasiado tempo. Mas eu não quero voltar para o Tennessee. Ah, isso é que queres. Não, não quero. Queres, pois? Não quero. Queres? Não quero. Está bem, já chega. Eu vou acabar com este sonho agora mesmo. Assim está melhor. Boa tentativa, mas eu ainda não acabei. Porquê é que julgas que ficas tão feliz quando voltas a casa? Porquê é que julgas que estavas tão sorridente quando montaste no outro dia? Bem, eu... Admite, Miley. Tu sabes aquilo que realmente queres. Ouve, eu não vou empacotar a minha vida e mudar-me para o Tennessee só porque o meu cavalo me disse para ir. Ora, eu não sou apenas o teu cavalo. Eu sou aquilo que tu sentes. Sou o que está no teu coração. Sou... És o quê? Eu sou tu. Ah... Então, Miley, eu vou ao mercado. Precisas que te traga alguma coisa? Só uma. Eu quero voltar para o Tennessee. Ah, now I just don't know who I...